Agora à tarde a gente também está começando a nova série. Estamos fazendo a dobradinha, eu e Daniel aqui. À tarde a gente vai olhar para a história de José e vai perceber como José nunca é, de fato, o ator principal. A história é dele, quem está vivendo é ele. Mas José foi introduzido desde cedo numa meta-história, uma história maior do que a própria. E ele se convence de que é a história que ele tem para viver, faz parte de uma história maior. E essa é a relevância da história de José. É o fato de José ter o privilégio de ter sido destinado por Deus a fazer parte de uma história bem maior do que apenas os poucos anos que ele tinha que passar aqui na terra. Essa história, não apenas a de José, mas essa história, a história da vida humana na perspectiva da vida eterna, na perspectiva da redenção, ela ganha contornos pitorescos, vira uma obra de arte. Ela é toda desenhada, ela é maravilhosa nos detalhes, cheia de caminhos mais lindos do que o que a gente consegue produzir, cheio de desarranjos, cheia de intrincados, cheia de perdas. Todas elas fazem sentido, elas vão compondo um quadro lindo que Deus está escrevendo na história. Você quer ver uma coisa? Aqueles que conhecem a história de José sabem do que eu estou falando. Quando a Bíblia entra na história de José, no capítulo 37 de Gênesis, parece que Gênesis conclui com a história de José. Portanto, parece que aquele personagem se tornou o principal. E quando José é vendido, ou melhor, é conduzido pelos seus irmãos a uma espécie de morte, é colocado dentro de uma cisterna. Naquele momento lá, passam uns mercadores de escravos, uma caravana, passam exatamente no lugar onde José está na cisterna. E naquele momento, um irmão de José, chamado Judá, olha para a circunstância e fala: qual o lucro que vamos ter se simplesmente matarmos José? Tem uma ideia melhor: nós vamos vender José para essa caravana, ele vai virar escravo para lá, e a gente conta ao pai da gente que ele foi morto por um animal feroz. É interessante que naquele momento Judá, cheio de complicações na sua alma, perdido, pervertido, ele está sendo de alguma maneira movido por Deus pela história maior. Aquela caravana de ímpios que estava passando pelo cenário, que estava com outros destinos, eles estavam indo em direção ao Egito. Aquela caravana que sequer conhecia Deus, estava passando por aquele lugar, naquele exato momento, porque tinha uma história maior a ser contada. Era a história da redenção. Judá, aquele irmão mais velho de José, ele nem sabia a importância que ele teria na história maior. Na verdade, se a gente pudesse dizer assim, olhando para a história maior já revelada, Judá é muito mais importante do que José. José foi usado por Deus num fascículo mínimo da história. Naquele fascículo ele foi usado por Deus para preservar a história de Judá, porque a história de Judá é a mais importante dentre os filhos de Jacó. Judá se torna o pai de Davi, e Judá depois se torna o pai de Jesus, a tribo de onde vem Jesus Cristo, filho de Deus, essa raiz de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Por isso, naquele momento histórico lá, José nem sabia que, enquanto ele vivia os movimentos da existência, ele nem sabia que, na verdade, o seu irmão Judá, aos olhos de Deus, seria mais importante na história da redenção do que o próprio José. Eu queria convidar você a pensar na seguinte perspectiva nesses próximos domingos, sendo eu e você coadjuvante na história da redenção. A nossa história vai fazer parte, pode ter certeza, do livro da vida que Deus escreveu lá no céu. E quando a gente estiver lá no céu, que essa história toda for contada, quando for contado o nosso episódio de vida, a nossa passagem aqui, certamente haverá uma relevância singular, porque Deus assim quis. A sua história, ela é por demais especial para Deus. Com os percalços que aconteceram, com os fracassos, com os problemas, com as marcas, com as tragédias, com o sucesso, com a glória, com o crescimento, tudo que já aconteceu e o que Deus ainda tem preparado para você se encaixa perfeitamente aos olhos de Deus, daquilo que Deus está querendo fazer na história da redenção. Por isso, o autor da história continua sendo Deus. O principal ator da história continua sendo Deus. Ele é quem age. Ele move caravanas para lá e para cá. Ele move corações para lá e para cá. Mas eu e você nos encaixamos nessa grande história. E é bom para a gente pensar que, conquanto talvez a gente seja bem pequenininho, e somos, talvez a gente seja bem irrelevante. Eu fico pensando aqui que daqui a 50 anos, até menos que isso, mas estou pensando daqui a 50 anos, onde provavelmente eu não estarei mais aqui na Terra, a não ser que eu viva 95 anos, mas vamos lá, daqui a 60, 70 anos, quem vai se lembrar de Fubá? Quem vai citar Fubá? Quem vai poder dizer alguma coisa a meu respeito? Ninguém. Talvez lá meus filhos, se estiverem vivos, talvez numa hora, numa outra hora, num momento assim, num rompante de saudade, eles se lembrem de mim. Mas no dia a dia ninguém nem lembra, nem sabe. Então parece-me que a minha história está escrita para um tipo de insignificância e irrelevância. Mas quando eu era, depois que eu me converti, quando eu recebi o chamado de Deus, veio uma pessoa, foi até num acampamento, um acampamento lá do MCB, uma pessoa que foi visitar o acampamento. Quando a pessoa me viu, me chamou em particular e falou assim: eu tenho uma profecia para lhe dar, você aceita? Eu falei: eu sei lá, se for boa eu aceito, né? Se for ruim eu não sei não. Mas ela disse assim: olha, Deus vai lhe usar muito e você vai ser uma bênção no povo de Deus. Eu falei: eu aceito. Claro, uma boa notícia, eu quero aceitar. E aquela pessoa me disse algumas coisas a respeito do que aconteceria no futuro. Quando eu voltei do acampamento, na igreja presbiteriana da Encruzilhada, outra pessoa me abordou num canto e me disse as mesmas palavras que aquela primeira pessoa tinha dito no acampamento. Inclusive, as mesmas palavras. E eu falei: opa, eu acho que tem alguma coisa aí que é de Deus. Não é possível. Estão repetindo as mesmas palavras sem nem se conhecerem. E estão vindo ao meu encontro assim, aparentemente ao acaso. Acho que Deus está querendo me dizer alguma coisa. Talvez naquele momento Deus estava querendo me introduzir numa perspectiva maior do que a minha própria vida. Daquilo que eu posso fazer durante esses poucos anos que eu vou viver aqui na Terra. Numa história que será maior e que já é maior. E que eu posso vivê-la com alegria no meu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, para a gente ler de 1 até o versículo 23, o capítulo 39 todo. Gênesis capítulo 39, versículo 1 até o versículo 23, ou seja, todo o capítulo 39. Diz assim a palavra do Senhor, tá? Vamos acompanhar atentamente. José foi levado ao Egito e Potifar, que era oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Por favor, leia comigo o versículo 2, de novo, vamos lá? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante o seu senhor Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Preste atenção, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como também no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Era um caba grande, bonitão. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo, vamos ter sexo. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: olha, tem-me por mordomo, meu senhor, e nada sabe do que há na sua casa, pois tudo que ele tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma das coisas ele me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, ou melhor, não dando ela a ela ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. A armadilha perfeita. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Este, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o Potifar tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 21, por favor, leia comigo também, vamos lá? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Vamos orar. Meu Deus, como é que o Senhor coloca um texto desse diante de nós, Senhor? Que texto maravilhoso. Ó Senhor, abre os nossos olhos, pelo menos por um momento, para que vejamos que o Senhor é assim. O Senhor é um Deus pródigo, generoso, abençoador. É o Deus que visita, é o Deus que abençoa. Abre os nossos olhos, pelo menos por um momento, para que nos deleitemos no Senhor. Dá unção ao teu povo agora, Pai, para que ouça a tua voz. E dá-me unção agora, Deus, para que eu fale com a tua voz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. A história de José começa no capítulo 37 e começa com um episódio bem interessante. O texto diz para nós que José tinha 17 anos, era meio que um filho especial aos olhos do seu pai, Jacó. Seus irmãos tinham ciúme dele por causa desse comportamento, ou por causa desse tipo de comportamento do seu pai. E então, Deus parece que piorou a situação num certo grau, porque deu a José sonhos. A Bíblia narra dois sonhos, mas na narrativa lá, provavelmente aconteceram outros sonhos além desses dois que foram narrados na Bíblia. José então teve sonhos, e nos sonhos de José, ele começou a descrever, a perceber que Deus tinha coisas mais elevadas para a sua própria vida do que ele conseguiria projetar. Ele percebeu no sonho que ele seria mais importante, coloca entre aspas, do que os seus irmãos. E ele percebeu em algum momento que ele também seria mais importante, mais uma vez eu coloco entre aspas, do que toda a sua casa, inclusive seu pai e sua mãe. Os sonhos colocavam ele em evidência e colocava a sua família prostrada diante dele. Ele não conseguiria interpretar aquele sonho até quando os eventos aconteceram. Aquele sonho era Deus abrindo uma janela sobre o propósito eterno da vida de José. José não saberia isso até caminhar com Deus profundamente. Aquele sonho deve ter encantado o coração de José. Causou ciúme nos seus irmãos. E a tragédia de José ser vendido nessa caravana, ou de ter sido posto lá dentro de um poço seco para morrer, a tragédia aconteceu precisamente por causa dessas coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Seu pai o amava mais do que a seus irmãos, e ele tinha tido esses sonhos e tinha revelado esses sonhos para sua família. Eu fico pensando, à medida que eu olho para essas coisas, eu fico pensando que talvez José foi um grande tolo em revelar os sonhos que ele teve. O texto diz que quando ele falou que até seus pais se encurvavam, se dobravam diante dele, Jacó repreendeu ele, mas depois, Jacó, que conhecia a história da redenção na sua própria vida, Jacó, que sabia que o seu irmão mais velho não tinha sido escolhido por Deus e ele tinha sido escolhido por Deus, Jacó ficou meditando e pensando: acho que tem alguma coisa aí. Porque Jacó já tinha experiência, José não tinha experiência. Ele tinha apenas 17 anos, era moço ainda, novo, ainda estava no vigor da vida, mas sem muito conhecimento, aquele conhecimento mais acurado, mais amadurecido do Deus vivo. Então, nesse momento da história, de repente a gente tem alguns elementos que são por demais importantes para a gente entender o que é ser coadjuvante na história da redenção. Primeiro elemento é que José faz parte de um convite de Deus a ser relevante. É um convite de Deus: você será relevante. Isso não é uma coisa humana. Isso é uma coisa divina. Você será relevante. Segunda coisa, nesse elemento, nesse momento da história, é que Deus abriu o olho de José para pensar numa história maior do que a que ele conseguiria projetar para si mesmo. E isso me lembra o que está escrito lá em Isaías, quando o profeta disse para nós assim, que Deus fala assim com o seu povo: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais. José, com 17 anos, está sendo introduzido numa história maior do que a dele, ou maior do que a que ele consegue planejar. Muita coisa ainda vai acontecer, mas naquela janela que foi aberta para ele olhar para a eternidade, ele começa a poder se encaixar nela. E isso me fez pensar nesse texto, pensando na minha própria vida, o quanto eu tenho expectativas na minha alma, o quanto minhas emoções estão envolvidas nessa janela que me coloca numa história maior do que a minha própria. Em outras palavras, eu queria dizer assim: o quanto é que eu estou cheio de felicidade, cheio de entusiasmo, cheio de motivação de saber que minha vida tem significado eterno, que eu não estou aqui ao acaso, que meus dias valem diante de Deus, que a minha história tem um significado para Deus. O quanto isso tem mexido com a minha própria existência, ao ponto de eu poder dizer: eu sei que eu tenho um futuro, eu sei que o meu futuro será próspero, e eu sei que será próspero por causa dos sonhos que Deus tem a meu respeito. Eu sei que se encaixará a minha história, eu sei que fará sentido, eu sei que será bênção, porque Deus abriu uma janela para eu poder olhar, e a janela não abriu quando a profetisa veio ao meu encontro e falou. A janela abriu quando eu olhei para a Bíblia e vi na Bíblia que eu faço parte, eu me encaixo numa história de Deus, e não apenas na história da minha família, e não apenas na história de uma igreja, e não apenas na história do meu coração, mas na história maior, uma história de Deus. Antes de eu ir para o seminário, antes de eu ir para... Na época, na verdade, que eu estava meio perdido existencialmente, quando eu estava no exército e estava propondo ao meu coração uma carreira militar, e eu queria, de alguma maneira, ter segurança, estabilidade, eu queria ter projeção, eu queria ter o sucesso que me fosse possível ter. Naquela época, eu ganhei uma coletânea de Laí Ribeiro. Eu comecei a ler aquele negócio, e pensamento positivo: você pode acreditar, você vai conseguir, você vai. Enquanto eu absorvia aquelas ideias, eu me entusiasmava, eu pensava assim: rapaz, se eu me esforçar um pouco mais, se eu me acordar um pouco mais cedo, se eu for um pouco mais diligente, se eu aquele negócio mexer comigo. E eu, toda vez que eu começava a desanimar, toda vez que minha cabeça começava a funcionar negativamente, essa tendência à depressão, essa tendência: eu não presto, ninguém gosta de mim, aquela coisa, toda vez eu ficava pensando assim: não, eu preciso pensar diferente, eu preciso agora me envolver com a outra perspectiva. E eu ficava com esse negócio, lembro-me bem desse negócio naquela época, e aquele plano que eu tinha era um plano que fugia à meta história. Deus queria que eu fosse pastor. O exército que Deus queria que eu fizesse parte não era o exército brasileiro, era o exército do Deus vivo. Deus não me queria comandando um quartel. Deus queria que eu comandasse igreja, pastoreasse seu rebanho, seu povo. Mas naquele momento em que eu fazia pensamentos positivos, em que eu lutava para conquistar e galgar meu espaço nesse universo, para ganhar minha própria carreira, naquele momento era muito difícil pensar na meta história, que já tinha sido me revelada. Mas naquele momento eu estava tão abraçado com os meus próprios sonhos e ideais, com a minha história diminuta de sucesso, de alcançar aquilo que eu projetava como sendo relevante para mim, eu estava tão abraçado com aquilo que a história de Deus tinha se tornado irrelevante, e eu buscava com esforço próprio manter minha vida em estímulo, em otimismo. Estou contando essa história para dizer para você que não se trata de termos pensamento positivo a respeito da vida com Deus, mas se trata de ter fé. E quando a Bíblia abre a janela lá em Isaías e diz para mim que Deus tem bons pensamentos a meu respeito, e quando Deus diz para mim que Ele intenta alcançar comigo e para mim o fim que eu desejo, quando Deus diz que o caminho dEle é melhor do que o meu, eu posso acreditar, sem precisar de pensamento positivo, mas pela fé, na Sua palavra eu posso acreditar e posso dizer para mim mesmo e dizer para minha alma, porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus. A minha história ganha significado à medida que eu olho para uma história que Deus está escrevendo e não para os sonhos que eu idealizo. E o meu coração ganha virtude e estímulo numa perspectiva maior à medida que eu sei que meus dias não serão nulos, que a minha história, que o meu esforço, minha dedicação, que até os atropelos que aconteceram na minha vida, até os problemas com os quais eu me abracei, até com as tranqueiras que eu arrastei como pesos existenciais, todas elas serão movidas por Deus de alguma maneira para abençoar outros e para ser uma bênção para mim mesmo e, sobretudo, para que o nome dEle seja glorificado. Portanto, o que eu preciso é de fé e não de pensamento positivo. Porque o que José precisava era acreditar que Deus tinha um propósito para a vida dele. Assim ele seria coadjuvante. Mas enquanto ele não acreditasse que ele era coadjuvante, ou seja, que o propósito era de Deus e não dele, talvez José tivesse muitos motivos para ser infeliz. E eu quero falar com vocês sobre os motivos que José teria para ser infeliz. Você já pensou, você está numa família que tem 11 irmãos e os 11 não gostam de você? Você está numa casa onde 11 pessoas da casa lhe olham enviesado? Você já pensou, você está numa convivência que as pessoas com as quais você convive manipulam e articulam manobras para lhe fazer mal? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o ambiente da casa de José não lhe é favorável. E ele teria razões e mais razões para viver entristecido, ou não? O que você acha? Mas tinha muitas razões. E por que José não fica entristecido? Porque ele é coadjuvante. Porque ele tem uma história maior para ser vivida. Porque Deus disse para José o que ele está dizendo para mim de novo e o que ele está dizendo para você nessa tarde. Eu tenho significado para a sua história, que é maior do que o que você consegue conceber. Eu farei de você uma bênção nessa terra. Nessa hora, José não só suporta, mas ele olha com novos olhos esses problemas que estão acontecendo de relacionamento dentro da sua casa. Tem mais. Os irmãos, na primeira oportunidade que têm, eles saíram para fazer lá as obras que eles tinham que fazer, pastorear o rebanho, tal do pai. José foi levar mantimento para eles, que eles estavam lá fora fazia tempo. E os irmãos, quando veem José longe, eles dizem assim: é agora a oportunidade que a gente tem para se livrar dessa peça rara que está atrapalhando a gente na vida. Agora percebam uma coisa, irmãos, esses mesmos irmãos de José, eles não conseguem ver a relevância da vida deles. Estão na mesma casa, mas eles não conseguem perceber a relevância das suas próprias histórias. Eles estão enciumados e rivalizando com a história de José, porque eles não conseguem entender que também tem significado cada um. Não é assim que acontece conosco. Às vezes a gente começa a ver alguém que a meta-história já entrou na história dele e se tornou coadjuvante, e a gente fica o tempo todinho: ah, parece que só Deus abençoa fulano, ah, eu queria era ter a vida de cicrano, ah. Talvez a gente não diga com essas palavras, mas aquele sentimento que a gente tem do tipo assim, só dá certo para fulaninho, sei que lá, nada dá certo na minha vida, sabe, esse sentimento miserável. era o que estava na casa, estava no coração daqueles irmãos. Eles articulam, põem José no poço, e depois que a caravana passa, então eles tiram do poço e vendem o irmão. Agora eles pensam, acabou-se esse problema que a gente estava tendo. Acabou-se nada. José tem uma história maior, e ninguém pode deter a história maior. Ninguém pode impedir o que Deus tem como propósito para a nossa vida. José é vendido lá na casa de Potifar, lá no Egito. E quando ele chega lá naquela casa, que a gente encontra, é um cenário maravilhoso. Porque o texto diz para nós o seguinte: o Senhor era com José. O Senhor abençoava José e lhe fizera próspero. Irmãos, qual é o sentimento que você tem a seu respeito nessa matéria? Eu vou perguntar a você e eu peço que você seja bem sincero com as suas emoções. Não com sua razão, mas com suas emoções. Olhando para a sua vida, olhando para os sentimentos que lhe norteiam a existência, você poderia chegar e dizer para você mesmo: Deus me abençoa muito. Deus é comigo. Deus me faz prosperar. Ou você diria assim: eu não sinto muito isso não. Eu me sinto assim mais esquecido, mais jogado, mais largado. Eu me sinto mais assim, tipo, se eu não fizer por mim, Deus não está por mim coisa nenhuma. Se eu não correr atrás, ninguém vai me dar. Como é que você se sente? Estou falando de sentimento mesmo. Eu não estou falando de você dizer, ah, eu creio nisso. Porque a Bíblia está dizendo, então você tem que crer mesmo. Mas eu estou falando de sentimento. Como é que suas emoções reagem à verdade da palavra? Porque é uma diferença muito grande entre você viver costumeiramente pensando que você está lutando para conquistar a bênção de Deus e você viver a bênção de Deus. Existe uma diferença imensa. Sabe, pessoas que vivem lutando para ter a bênção de Deus, elas normalmente estão dizendo o seguinte para Deus: Deus, a minha vida não está direita. As coisas não estão organizadas, estão todas fora do lugar. Não deveria ser assim meu casamento. Não deveria ser assim os meus filhos. Não deveria ser assim o meu negócio. Não deveria ser assim a igreja. Ou seja, a gente está rivalizando com a vida e está dizendo para Deus: Senhor, por favor, me abençoe. Faça, por favor, eu ser mais próspero na minha casa. Faça eu ser mais próspero com meus filhos. Faça eu ser mais próspero com o negócio. Faça eu ser mais próspero com a igreja. É como se não houvesse uma percepção da prosperidade do Senhor. A gente só está reconhecendo que está próspero, aparentemente, quando a história está se encaixando nas nossas expectativas. Não é assim? Ah, eu queria tanto poder ter isso. Aí Deus pega e dá isso que a gente queria tanto. A gente fala: ai, que bênção, agora foi, agora aconteceu. Pois deixa eu dizer para você que José, depois que olhou para a meta história e falou: a minha história tem um significado, porque Deus me abençoe, porque Deus é comigo. A vida dele não foi um mar de rosas, mas foi tempestade em cima de tempestade. E a cada tempestade, sabe o que acontece com José? O Senhor é com ele e lhe abençoa. Em outras palavras, quando o caos entra na história de José, quando aquilo que ele não quer, ele não espera, quando aquilo que ele não gosta entra pela porta da existência, José não rivaliza com a história. Ele não se queixa. José olha para a história e diz: eu faço parte de uma história maior do que a minha. Eu tenho uma história a ser vivida que é maior do que a minha expectativa. Esse fascículo, esse momento que eu vivo, é parte de uma coisa maior que Deus está construindo. Por isso esse momento tem significado. Esse momento é um momento para eu viver na presença do Senhor. Mesmo que seja um momento que eu não goste. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. José entra na casa de Potifar, o texto diz, o Senhor era com José, o Senhor abençoava José. Potifar conseguiu observar isso em José e entregou para ele a mordomia da casa, a gestão de todas as coisas dentro de casa, menos da sua esposa. José poderia estar saltitante e dizer, agora a vida ganhou sentido, afinal de contas, veja só, meus irmãos me condenaram, eu era para ser um escravo qualquer, mas o Senhor é comigo e eu prosperei. Você pensa que está tudo no lugar? Está não. Enquanto ele está vivendo esses dias que aparentemente é prosperidade pura, tem uma mulher mizinguenta no pé desse homem. A mulher é chata. Não quer dizer que ela fosse feia. Olha, pela cultura da época, a mulher de um oficial importante como Potifar, é muito provável que essa mulher fosse belíssima, sensual, daquela que faz as dancinhas, daquela que veste as roupinhas. José está dentro da casa, irmão. E toda vez que o seu patrão dá um vacilo, toda vez que ele sai para um canto ou sai para outro, essa mulher chega junto de José e fala assim, deita comigo, meu filho. Aí você vai dizer assim, ah, mas isso é besteira, besteira. O cara tem 17 anos, está no ápice da sua vida, está progredindo, o cara está com tudo, os hormônios estão com tudo também. Talvez ele pudesse pensar, o Senhor é comigo, eu sou sucesso, eu vou pegar essa mulher. Conheço muita gente que quando começa a se achar bênção, começa a achar que você é importante demais, começa a dar licenças para o pecado, diz assim, ah, eu posso fazer isso, afinal de contas, eu já sou uma bênção, já está evidente que Deus é comigo. José está lá, parece que a coisa está progredindo, tudo na bênção, mas ele tem um calo que lhe atormenta. Você consegue imaginar as cenas daquela casa? Eu consigo imaginar. Consigo imaginar Potifar à mesa com sua esposa lá, lanchando, comendo, e essa mulher com olhares maliciosos para José. E ele todo sem jeito, sem saber onde é que ele vai caber. Eu consigo imaginar as artimanhas que essa mulher foi provocando para trazê-lo para a cama. E esse dia que não tinha ninguém em casa, veja só, o texto diz que quando José correu, ela chamou os homens da casa, ou seja, ela de alguma maneira articulou para ficar só com José. Ela sabia onde é que todo mundo estava. Aquela mulher ficou cheia de desejos por José, e ela começou a drená-lo. Irmão, talvez você não saiba a luta que José estava vivendo, ou talvez você saiba. Quando alguém resolve persegui-lo, quando alguém resolve tirá-lo do sério, quando alguém resolve colocá-lo no outro caminho que não é o seu. José está uma bênção, mas a vida não está tranquila, porque ele está o tempo todinho sendo de alguma maneira mexido e envolvido por artimanhas de uma pessoa que não lhe quer bem, mas de uma pessoa que lhe deseja usar apenas como objeto sexual. Mas José está bem. Ele não está bem porque ele está com sucesso. Ele está bem porque ele olhou para a meta história. Eu imagino José pensando, Deus é comigo. E Deus vai me abençoar nessa situação com essa mulher. Deus vai me guardar. Deus vai me proteger. Mas aí, irmão, parece que Deus não guarda e parece que Deus não protege. Porque o Potifar, quando chega no campo, depois dessa mulher ter feito a artimanha, encontra a mulher acusando José injustamente de que ele teria tentado assediá-la e que ela foi que repeliu ele. Veja só, isso parece trama de novela. E nesse negócio feio, odiento, nojento, José é colocado de novo no mais baixo escalão da sociedade. Agora ele é preso. Está lá, escondido, debaixo de um calabouço. O menor dos homens, o sem significado. Eu quero que você perceba, a vida de José não é um mar de rosas. Mas José tem um significado para viver. Ele crê no significado que ele tem. Deus revelou a ele que ele faz parte de uma história maior. E isso dá significado para a sua existência. Mas o que é que dá significado para a sua existência, irmão? Você que está aqui me ouvindo, o que lhe dá significado? É quando você tem as suas conquistas pessoais, é quando você tem de alguma maneira glória, exultação, reconhecimento humano, ou o fato de você saber que Deus lhe usa como bênção e que até as situações feias, as que são terríveis, elas fazem parte de um pacote de Deus construindo uma história de bênção na terra. Agora olhe para a sua crise, aquela que lhe atormenta, olhe para aquilo que lhe causa dor, olhe para aquilo que lhe tira paz, olhe para aquilo que lhe atormenta e lhe gera indignidade pessoal e diz, você diz para você mesmo, ah, eu não mereço, ah, eu sou uma tragédia, ah, isso é terrível, ah, eu não aguento, ah, esse negócio que está batendo em você todos os dias com pensamentos maus, olha para isso. Quem deu autoridade a essas coisas para tirar os seus olhos do Deus vivo? Quem deu autoridade a essas situações para elas serem maiores do que o Deus que lhe chamou? Quem deu autoridade a esses sentimentos do mal para eles serem maiores do que a evidência da salvação e a história de Deus? Quem, irmão? Eu vou dizer, quem tem dado autoridade a todos esses pensamentos e sentimentos? É você. É você, à medida que você não anda pela fé, é à medida que você não olha para Deus, é você. É você que tem dito para você mesmo que não tem sentido, que não tem história, que não tem porquê. É você. É você que tem dado autoridade aos sentimentos, ao maligno e a essa proposta de vida indigna da existência. José está preso de novo no pior evento da sua história. Já aconteceu com você, depois que você passa pelo primeiro tropeço, depois que você passa pelo primeiro arranhão, primeira crise pesada, que começa a perceber que vai vir uma nova crise dessa? Já aconteceu com você, você dizer, ah não, não, eu vou fugir, eu vou para... Já aconteceu? José podia ter fugido, porque ele quando viu a artimanha da mulher, ele sabia que aquilo não ia ser bom para ele. Por que ele não foge? Porque para José, o que Deus disse que seria, vai ser. Não tem homem, não tem circunstâncias, não tem acaso que possa tirar o destino que Deus planejou para ele. José está preso, não está com seus sentimentos drenando as suas forças. Sabe por quê? Porque o texto que a gente leu finaliza dizendo assim, Deus era com José e o abençoava. E ele se tornou próspero no presídio. Por quê? Porque Deus escreveu uma história maior do que a nossa história e nos fez encaixar nessa história, dando significado à nossa existência. Pessoas que não creem nisso vivem tentando dar significado à sua própria existência e dão significado com status, dão significados com família, dão significados com projetos, dão significados com estruturas. E vivem desiludidas porque nenhuma delas dá o retorno desejado. As pessoas que, de alguma maneira, olharam para aquela cruz e se viram encaixados em Jesus, estão escondidos em Deus, olham para a sua própria história e têm boas expectativas, e eu penso assim: olha, o que Deus tem preparado para mim é muito mais do que o que eu já consegui viver. Há novos dias, há novo futuro, há uma coisa muito, muito maior do que tudo que eu já provei. Há um significado para a minha vida. E eu posso até não ver, eu posso até não perceber, mas Deus me projetou e me encaixou numa meta história. E eu posso crer nisso, porque Deus é que sabe que pensamentos que Ele tem a meu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, e isso para me dar o fim que Ele planejou. Glória a Deus! Então eu chamo você para crer, para abrir seus olhos um pouquinho, porque hoje, nessa tarde, começo de noite, Deus trouxe você para aqui, para essa igreja, para dizer para você: olha pela janela, para de olhar pela televisão, para de olhar a vida pela mão dos outros, pela edição dos outros, pelo comentário dos outros. Olha pela janela, a vida está acontecendo. Eu estou lá fora, eu estou agindo, eu estou fazendo. A sua história na minha mão tem significado eterno. Eu quero lhe abençoar, e muito. Eu quero lhe fazer prosperar, e muito. Olha, para de olhar para a história, a sua história, pela televisão, pela edição e pelo comentário dos outros. Olha para a tua história e vê Deus. Vê a palavra se cumprindo. Deus contando os teus dias e dizendo: conta os teus dias para que você alcance um coração sábio. Vamos orar. E eu não tenho como fazer você crer, mas eu tenho como pedir a Deus para que você creia. E é isso que eu vou fazer agora. Pai, queria te pedir, Senhor, que abras essa janela na alma do nosso coração. Que pela janela a gente olhe e observe que os nossos dias, até os piores, eles foram escritos e determinados, cada um deles, antes que nós existíssemos. E que o Senhor estava lá. Quando nós fizemos a nossa cama lá no céu, o Senhor estava lá. Mas quando fizemos o nosso sepulcro lá no Sheol, lá no inferno, quando armamos para a nossa história e ela se tornou terrível, o Senhor estava lá também. Porque o Senhor estava conosco na hora da maior dor, e estava lá dizendo: eu te abençoo, filho. E Santo, também o Senhor estava conosco na hora do maior sucesso, da maior alegria, da maior exultação da nossa vida, e o Senhor estava dizendo: eu te abençoo, filho. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos crer. Senhor, eu te peço que isso não se perca. Traz esperança a esses corações. Traz o anúncio da verdade, a verdade que o mundo não pode conhecer. Traz, Senhor. Faz esses homens que aqui estão crerem, se levantarem com exultação diante da tua glória. Faz essas mulheres que aqui estão crerem e desfrutarem do teu poder nas suas vidas, Deus. Abençoa meus irmãos, abençoa a mim, Pai. No nome de Jesus. Amém.